se esconde da presença de Deus. Esteja onde estiver ele vê, se debaixo das águas procurar se esconder, não adianta nada, porque tudo Deus vê. Deus está vendo como chamas de fogo o que estás fazendo escondido entre o povo. Não se pode esconder da presença de Deus, porque dos altos céus tudo, tudo Deus vê. Se entre as grandes nuvens procurar se esconder, tudo será inútil, porque tudo Deus vê. Se entre as grandes rochas procurar se esconder, seu olhar como tochas estão sempre a te ver. Deus está vendo como chamas de fogo estás fazendo escondido entre o povo. Não se pode esconder da presença de Deus, porque dos altos céus tudo, tudo Deus vê. Deus é incomparável em justiça e saber, dono de todas as coisas, senhor de todo ser. Só se pode esconder é do homem carnal, mesmo assim Deus revela ao espiritual. Deus está vendo como chamas de fogo o que estás fazendo escondido entre o povo. Não se pode esconder da presença de Deus.